DJ no comando do Lady Bebário, gato, mas é muito chato. Eu quero falar pro seu Smoke que ele tá me devendo um monte de dinheiro que eu ganhei no meu corre. Seu porra, se eu ver ele agora, é agora que esse bicho morre. Todo negociado com essas porra de gangue, eu vou jogar o copo dele no mangue. Essa porra agora, essa porra pançuda, eu vou Smoke pro caralho. Esse cara é assado com vinagrete, essa bota é pedaço, tá com tabaco na vanete. Eu sou assim, tô na minha, calma. Agora se tem uma coisa, meu irmão, corre na beira. Tô arrepiado aqui, vou falar pra vocês agora, meu irmão. Da gangue gosta de me ver, eu gosto deles. Eu sou assim, sou uma grande amizade, eu gosto de tá rimar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pra vocês. Enquanto eu tô rimando, tu mal me olhando. Eu faço as coisas só pra botar o Big Smoke. Essa filha de Big Smoke só tem a pança. Que esse porra tá bom. Eu vi o Smoke tirando o código de Jirabão. Eu só tenho coisa pra declarar. Ele é grande, mas ele não é tão bom. É por isso que eu tô me malhando, só pra dar um soco naquela barriga de grávida, que agora que vai derrubar a grávida sou eu. Será que o Dante faz muito descarado? Pelo que eu disse, o pessoal não tinha sido roubado, não precisa muito ir pra mim, meu irmão, meu irmão, se eu conseguir botar essa porra agora, eu vou ficar feliz, bota agora, bora agora, agora, agora, agora. Big Smoke, teu horário tá chegando, Big Smoke vai morrer me olhando, Big Smoke não vai chegar, Big Smoke não tem tempo, eu vou fumar. Vou fumar, vou tomar uma vodka, vou ficar louco, eu vou me dar louca. Quando tu vai vir, eu me deixar de espera, vou ficar no porra da pobreza. Mas vou te pegar, se eu vou te matar, mais uma vez, pô. Fiquei sabendo de um boato que o Big Smoke é viado, veja só que bicho malhado, vai morrer com pena de viado, porque ele tem uma porcenta, ele nunca vai comer uma porcenta, gordinha, magrinha, peludinha, raspadinha, rosinha, esse cara vai ter que morrer, quando ele botar um tapa na cara dele. Eu já tô explodindo de raiva, daqui a pouco não vai na livraria de Saraiva, eu vou comer um galinho com gozola, acabei de ter uma ideia, vou vir na comida Big Smoke, vou dar com ele, vai ficar morrendo, vai ficar tudo preto, vai ficar mais negro, vai ficar mais negro, vai ficar bem, vai morrer agora. Big Smoke, viado! Oxi, Maria! Yeah!